andrecivismoral.com.br. Prepara que é mais uma Eric Lodge aí, viu? Aperta o play. Vai começar a brincadeira, vai começar. Oh, já começou. Segura. Terminei o namoro, não volto nem a pau. A namora é bom, da solteira é sensacional. Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria. Antes era uma, agora é uma todo dia. Terminei o namoro, não volto nem a pau. A namora é bom, da solteira é sensacional. Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria. Antes era uma, agora é uma todo dia. Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria. Antes era uma, agora é uma todo dia. Terminei o namoro, não volto nem a pau. O namoro é bom, da solteira sensacional. Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria. Foi antes era uma, agora é uma todo dia. Vem comigo! Olha que avisa que eu voltei, agora ninguém me segura. Vai, bora tomar um bobó, bora tomar. Vai, bora tomar uma, vai, bora, bora. Olha que a ficha que eu botei, oh, ninguém me segura. Bora, bora, toma um, vai, vai, bora, toma um. Pra namorar tô desligado, mas pra curtir me procura.